chegar junto, mas tava perto de você. Tá rolando sentimento e eu não sei me esconder. Se é pra falar de paixão, eu sou experiente no assunto. Se for a tal solidão, diz a ela que acabou o seu segundo. Eu me arrumei, fiquei bonito, cortei meu cabelo pra chamar sua atenção. Diz da Calvin Klein e bem colada, camisa Lacoste, perfume francês. Meu charme encanta, vou contar com meu amigo Cupido. Tá fazendo mais de um ano e nunca mudei meus planos. Vou falar, meu futuro é com você. Eu me arrumei, fiquei bonito, cortei meu cabelo pra chamar sua atenção. Diz da Calvin Klein e bem colada, camisa Lacoste, perfume francês. Eu me arrumei, fiquei bonito, cortei meu cabelo pra chamar sua atenção. Diz da Calvin Klein e bem colada, camisa Lacoste, perfume francês.